Nada a ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Nova diferença entre eu, Ana Maria Braga e Maribós. Nova diferença entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas. É que o Mário Covas já morreu, Ana Maria Braga tá morrendo, e eu também um dia vou morrer. De quê? Câncer no cu, câncer no cu, câncer no cu, câncer no cu, câncer no cu, câncer no cu, câncer no cu, câncer no cu. Mário Covas. O podcast tá começando. Eu tô com uma convidada hoje aqui, se apresente. Bruna, fio, fio. Eu não sei fazer, só viu daquele de lésbica, sabe? Que você coloca dois dedinhos embaixo da língua. É engraçado, porque pra quem tá ouvindo é a primeira vez, né? Pra mim já é a segunda. Hoje tá difícil, Bruna. Hoje tá difícil. Mas aí, aquele... Não, eu queria te perguntar, né? Que você tapa a mão assim, fazer uma constrição, um barulho de flauta de índio. Cara, meu sonho é fazer aquilo com aquele fio. Como é que tá pra fazer? Eu não conheço ninguém que sabe fazer esse negócio. Você conhece alguém que sabe fazer esse negócio? Meu pai sabe fazer, e ele sabe fazer também o de lésbica. Eu de acho lésbica. O máximo, ele sempre tentou me ensinar, mas eu não sei não, não peguei esse talento. Por que toda vez que eu vejo alguém que sabe fazer sossovil, ou é moleque que empina pipa, ou é lésbica que sabe fazer. Aquelas lésbicas bem machonas, assim, sabe? Cara, é pior, né? Porque uma vez eu tava dentro do ônibus, aí tem uma menina que era lésbica, claramente. Aí ela viu outra lésbica do lado de fora e ela fez um bem alto, cara. Todo mundo tipo, dormindo no ônibus, sabe? 5 da tarde, já era hora de pico. E ela, fio! Filha da puta. E o tema desse podcast de hoje é... É o mesmo de sempre, não tem tema. A gente só sai falando umas coisas aí e depois a gente edita e lança. Ah, ótimo. Eu gosto muito, eu participei de um podcast assim, que era, pode fazer divulgação do podcast aqui no teu canal? Ou pode. Tem que pagar royalties? Ah, ninguém ouve essa merda, pode falar. Era do Brian, aí a gente foi fazer, tem tema nenhum, né? Daqui a pouco, não sou mais o que falar, aí ficou aquele silêncio constrangedor assim, mas o Brian é um cara legal. O Brian é o do... é do caçamba? É do Decadência, pô. O do Caçamba é o Igor. Ah, o Igor. O Caçamba é um canal do YouTube, não é um podcast, né? Não, pô, ele faz podcast. Agora tem um vídeo dele que eu acho genial, cara. Que é um que ele tá ensinando. É um vídeo especial, ele tá ensinando o pessoal a fazer comida. Pô, engraçado pra caramba. O cara, tu já viu esse vídeo? Vou te mandar depois. Manda depois, eu não vi. Eu não cheguei a ver. Acho que aí, indicações de próximos convidados, hein? Podia ser o Hernani, porque ia dar um TB no teu canal. Só por interesse, né? Não tem que ter bom coração, não. Ah, não, mas aqui. Você acha que você tá aqui por quê? Ah, então, claramente, mas pô, eu não tenho podcast, não tenho nada. O Hernani, ele tem, sei lá, 5 mil downloads por programa, não sei. Olha aí, ia dar uma subida massa no teu canal. É, deve ter uns 5 milhões por aí. O Hernani já é foda, já. Mas eu tava conversando com o cara do Porco Salão, aí ele disse que o Hernani tinha sítio. Caralho. Um sítiozinho em Minas? Mano, eu vi uma foto do Hernani essa semana, o maluco é lindo, hein? Caralho. Loirão da porra. Ele parece muito Kurt Cobain. E agora que ele parou de fumar, pô, cheiroso, né? Pô, deve estar pegando várias meninas. Porra, você sabe que tipo, é o broxo de pegar qualquer menina se ela estiver fumando, né? Ele, das meninas, deve pensar isso também. Deve, mas pô, ele não parou agora, né? Que ele fez, até gravou um vídeo dizendo que fez uma promessa, aí ele parou de fumar, mas, pô, o cara é bonito. Branco, cabelo bom, loiro, pô! Se ele desse uma emagrecida, ficasse shapeado assim, moleque... O maluco ia passar o rodo ali, Minas. E era isso que eu tava conversando com o Porco Suíno. Ele disse, cara, se o Hernani ficasse magro, eu digo, o cara... Mas ele é gordo também, se a gente já tá elogiando o cara gordo, pô, vamos torcer aí pra que ele não fique magro.

Eu nunca criei. Nunca criei peixe. Pra mim, peixe é só um enfeite. É, tem gente que não considera peixe nem animal, né? Quando considera enfeite. Mas, pô, o bicho come, tem vida, sei lá, animal, né? Ah, mas é, como animal de estimação, não dá pra criar um peixe. Você não tem como brincar com eles, ele não tem como fazer carinho em você. Olha, vou te dizer um negócio. Eu criei duas betas, eu peguei elas assim, quando elas vieram bem pequenininho, acho que não tinha nem uma semana de nascido. E aí, cara, toda vez que eu ia botar comida, elas subiam e pegavam na minha mão. Toda vez que eu botava a mão perto do aquário, aí elas iam e encostavam. Cara, ou tupirada, ou adestrei betas. Mas você sabe, né, que tem um papo aí que dá pra você adestrar qualquer tipo de animal. Qualquer tipo de animal é adestrável. Não, eu acredito, porque, pô, se a beta botava a mão, cara, o bicho ia assim, bota comida, ele vai e sobe. Maluquice. E é bom de você pensar assim, a beta não como um peixe, mas porque tem aquela coisa assim, né, que o símbolo de Jesus Cristo é o peixe, né? Aí você cria com mais carinho, assim, pô, é o símbolo de Jesus Cristo aqui, né? Não, mas o símbolo de Jesus não é a cruz. Beta não é tipo uns peixinhos mó pequeno? Não, mas aquela coisa que assim, que os cristãos eram perseguidos, aí fazia uma curva do peixe assim, a outra, que é aquele peixe feioso, sabe? Que é duas curvas assim. Ah, tá. Lembrei agora. Ah, mas essa não ninguém conhece. E outra, o Jesus não tinha pegado tipo um salmãozão assim grandão pra multiplicar pra galera? Aí você pega o salmãozão grandão e mete no aquário. Aí tem que ser um puto aquário. Cara, aqui na cidade, não sei se aí tem essas coisas assim, aqui tem muito camelô, muito, muito. E aí as coisas aqui são bem baratas. Aí tem uns peixes que é um pretão, assim, parece um tubarão, cara. Ele é maior do que a palma da sua mão pra vender por R$ 5. R$ 5? Só isso? Só isso, acredita? Mas assim, eu prefiro criar, ficar só na beta. Porque beta é um bicho assim que resiste muito fácil. Quer dizer, resiste às coisas ruins da vida, né? É muito fácil de criar, é muito apegável também. Bonito. Peixe, deixa eu pesquisar aqui. Peixe beta. Tô pensando em comprar um próximo peixe beta e botar o nome dele de Hernani Carreira! Caralho, será que eles atendem por nome? Porra, peixe beta é um peixe bonito pra caralho, né? É quase um pavão do mundo dos peixes. Agora vê a fêmea, que coisa feia da desgraça. Bota aí, peixe beta fêmea. Fêmea. Ah, ela é meio sem graça, né? Meio sem sal, não precisa. É. E aí é engraçado porque eu tava conversando uma vez com um amigo meu que é biólogo, e aí ele disse que na natureza, a maioria dos animais, os machos são os mais bonitos e as fêmeas são as mais sem sal. Sabe por quê? Isso faz parte do acasalamento. Exatamente. Porque o macho é que tem que atrair a fêmea. A fêmea é que escolhe o macho na natureza. E eu fiquei horrorizada com a coisa do pavão. Tu sabe como é que é? Duas coisas do pavão que eu descobri assim, que é bizarro pra mim na hora que eu descobri. Que uma é que o pavão, aquele que levanta assim, fica tudo maluco assim atrás dele, né? É o macho. Porque aquilo ali pra mim era fêmea, cara. Mas é o macho. E aquelas coisas que a gente vê, aquelas bolas, é ilusão de ótica, cara. Como assim? Ilusão de ótica? Olha, aí eu já não sei se a minha informação tá certa. Dá uma pesquisada aí pra ver se não tô passando mentira, né? Mas, pelo menos, o que eu aprendi era que aquelas bolinhas ali era justamente o raio de sol que batia na pena E aí a gente via aquelas bolas. Sabe como é que é, não? A bola que parece é um verde, assim, azul. Parece tipo um olho assim. É, parece tipo um olho. Agora sim, é engraçado porque quando você pega uma pena do pavão e tá em casa, qualquer lugar assim, você vê aquele olho, né? Então eu não sei muito bem se é ilusão de ótica ou não, mas me ensinaram o que era. Então eu tô repassando o conhecimento aí, né? Eu mandei aqui pavão e ilusão de ótica. Não achei nada. Não achei nada. De biologia, tu creio, eu nunca fui atrás assim pra procurar, porque dane-se, não faz diferença nenhuma. Você não gosta de biologia? Não, gosto pra caramba, mas tipo, vai mudar em quê eu saber que o negócio do pavão é ilusão de ótico, não? É bonito igual, sabe? Eu tô vendo de qualquer forma, só vai tirar um encanto. Aí eu fiquei, ah não, eu prefiro acreditar que é do pavão e tá lá. Não, você vai entender que isso não pode ser por acaso, só pode ser obra de Deus. Nossa, profundo, hein, Erickson? Se você acha Profundo. É muito bonito que teu nome, sabia? Erickson. Erickson. Você acha Qual bonito? o significado do teu nome? Filho de Eric, basicamente falando. Sim, mas Porque aí significa o quê? aí quer dizer que eu sou filho, deixa eu pesquisar aqui. Eric. O meu, fui pesquisar no Google, aí tem assim, branca, não, escura parda. Aí eu fiquei, porra, massa, né? Você sabe, meu segundo Belas nome é metas. Bruno, né? É bem Oi? bosta nosso nome. Bruno, Bruna, é moreno, morena. Origem e significado do nome Eric. Eric se origina do nórdico antigo e significa rei para sempre. E é a forma escandinava de dizer o nome Eric, com C. Foi o nome dos reis da Suécia, Olha só. Dinamarca e Noruega, incluindo Eric. Eric IX, o rei da Suécia de 1156 até sua morte em 1160. E quem Foi botou esse nome em tu? Quem escolheu? meu pai. Minha Como mãe tudo? queria. Ah, porque ele gostava, só isso. Ele nem sabia da existência daquela empresa Ericsson de telefone na época. Mas você sabe, né, que meu. Mas pelo menos foi um significado mais digno, né? O meu foi assim: meu pai tava andando no meio da rua, viu na caçamba de um caminhão, acho que diz assim, Bruna em vermelho. Acabou. Caralho, só isso. Ô, mas você já ouviu falar dos caras que foram nomeados como Carimbo, Xerox? Cara, já e tem uns caras que é um nome muito. Cara, olha, pra mim, nome feio é Neymar. Pô, que nome do nada, Neymar. Onde é que a mundo tirou isso? Neymar. Ah, é. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui. Significado do nome Neymar. Neymar. Nome com origem francesa e que se atribui a todos os que vivem perto de um rio ou ilha. A palavra Ney significa derivações de várias palavras, como o inglês Nye, a palavra irlandesa Oney, a palavra alemã Neu. Eu tô lendo como tá aqui, eu não sei pronunciar em irlandês nem em alemão. Ou a palavra sueca nea. É, então a gente burrei aqui, né? Porque tem mais Neymares no mundo. Pô, nome feio, bicho. Neymar. Aqui, ó, nome com origem francesa que se atribui a todos que vivem perto de uma ilha ou mar. Nome formado a partir de conjugação das palavras ney e mar. Então, o mar é só. Parece que é só alguém que deu. É só uma Que nome redundância. escroto, bicho. Você duvida quanto que deve ter um monte de Neymar por aí hoje em dia? Olha, eu conheci, eu trabalhava no posto de saúde como voluntário. Aí tem uma mulher que tava grávida, da época de Copa do Mundo, tal, não sei o quê. Aí eu fui ter um papo com ela, né? Daqui a pouco ela disse que o filho dela ia se chamar Oscar. Oscar, Oscar, Oscar. Esse é um nome aí. É Oscar ou Oscar? Acho que em PTBR é Oscar. Cara, muito feio, porque, tipo, vai lembrar Oscar do prêmio, né, de filme, vai lembrar Oscar, que é o jogador de futebol do Brasil, que é, né, não sei opinar, vai lembrar um monte de coisa e não vai lembrar nada do menino. Vai lembrar também do Oscar Niemeyer, vai lembrar do jogador de basquete lá, o Oscar. Putz, esqueci o nome do cara. Um cara aí É, que jogou Niemeyer é basquete. um nome bonito, né? Não, mas você vai dar um nome de um bebê de Niemeyer? Ô, Niemeyer, vem cá. Ô, mas Niemeyer. tu pretende ter filho? Mano, deixa eu colocar aqui rapidão, é um minutinho, a reportagem lá do Xerox Fotocópia Carimbo. Só pra galera entender o que a gente tá falando. Certo. Baixo técnico em eletrônica, consegui Xerox Miguel. Existia, matava gente enganado. Aí meu pai disse: não, vou botar meu nome diferente. Se meu filho errar, quem vai morrer é ele. Ele é quem sabe. Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, autenticada e fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Sherline. Shakira. Sherline. Bruce Field. Eduardo. Carimbo. Carimbo Miguel tem 14 anos. Quando completar 18, ele Carimbo, pode mano. tentar mudar de nome. Mas ele garante que não pensa em fazer isso. Não quero mudar, não. Por quê? Você gosta? Gosto. Por que que você gosta? Sou única, né? Pois é, carimbo, fotocópia, Xerox. Autenticada. Aí no meio dos caras tem um cara que se chama Carlos Eduardo. Se pretende ter filho ou não pretende? Ah, mano, não quero não. É foda criar filho. É investimento que não te dá retorno quase nenhum, assim. Não, tem uma galera que diz assim, não, você, é bom você ter filho, porque quando você tiver velho, você vai ter que cuidar de você. Eu fico, não. Não. Não. O que mais tem é filho Não é? que quer que o pai se foda, que não tá nem aí. Não é. E eu, às vezes eu penso assim, cara, que legal ter filho, essas coisas, né? Aí o menino tá pequeno, pô, companheirismo, tá chegando na adolescência, Aí vira um ele pau no se cu. revolta contra você. É um bizarro isso, né? É, porque aí o moleque sabe, acha que sabe do que tá falando. O moleque acha que ele que sabe das coisas, que o pai é muito velho. É, e o pior é que a gente passa por isso tudo, depois a gente reconhece que a gente fez isso e a gente Quem? não pede desculpa, cara. Não é louco isso? Porra, eu me sinto arrependido pra caralho de ter sido pau no cu, assim, com minha mãe, com meu pai. Não que eu tenha sido pau no cu a ponto de tipo, ficar gritando ou brigando com eles. Mas, tipo, era mó arrogante com eles. E aí, Fala, cara, tipo hoje. assim, Erickson, faz um negócio aqui, tu não, não vou, não sei o quê, e começava uma briga, como é que era? Ah, era tipo, eles me davam um conselho de alguma coisa, aí eu não queria escutar, eu queria fazer do meu jeito. Aí eu ia lá e me fudia. Como se eu soubesse fazer as coisas. E hoje em dia, o que eu puder escutar do minha mãe, do meu pai, até dos meus avós, assim, eu faço 100% o que eles fazem. Eu não confio Mas nada cara, nas tu não minhas acha que decisões. isso foi necessário? Ah, eu acho que sim, né? Porque quando você sai da infância, é aí que você começa a entender, você começa a ter contato de verdade com o mundo, não é? É, dependendo de quanto você é livre, sim. Mas que você acha dessa liberdade de poder, sei lá, começar a transar com todo mundo, assim, com 12, 13 anos de idade? Não, não, não. Olha, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma guria que eu conheço ela de algum lugar, não vou dizer de onde é, né? Porque sei lá. E aí, eu sou muito chegada nela. E ela disse assim: eu desde os 12 anos. Eu uso droga, eu vou pra festa, chego em casa tarde. E é uma loucura a vida dela. Até hoje ainda é assim. E eu penso o seguinte, cara, quando você tem uma boa base familiar, a ter liberdade ou não, não vai mudar aquilo que você é de essência. Mas eu acho também que não pode ter demais, né? Porque tem coisa que o pai tem que orientar e às vezes tem que ir contra o filho, ah, vou berrar, bater o pé. E aí o pai vai dizer, não, você não vai. E o que é que o filho vai poder fazer? No máximo ele vai se trancar no quarto e ficar revoltado. Entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que sim. Que. É porque às vezes os pais às vezes têm que deixar o filho tomar no cu pra ver se ele aprende com os próprios erros, né? Que é isso que é ser adulto. É aprender com os próprios erros tomando no cu. Mas é isso que eu tava te dizendo, porque é o seguinte, tem gente que tem essa consciência de que tem que deixar, mas aí deixa demais e o filho acaba endoidando e deixa às vezes muito cedo, que eu acho que é muito errado também. Eu acredito que se for uma criança com 12 anos, não tem que ficar solta assim no mundo, não. Tá? Que ela já tem que começar a ter uma certa, sabe, opa, eu não tô aqui numa boa, sabe? Não vai ser tudo tranquilo na minha vida, mas também não pode ser demais. Porque eu vejo que, por exemplo, essa menina que eu citei, deixaram muito cedo ela livre para tudo e até hoje ela não conseguiu retornar, sabe? Às vezes ela chega em mim assim e diz: Bruna, pô, a minha vida para eu ter felicidade é só se eu fizer isso, se eu for para uma festa, se tirar isso de mim eu morro. E eu penso: que pena, porque eu acho que uma pessoa desse tipo não vai chegar longe tão cedo, ou se chegar, não vai chegar com qualidade nenhuma. Vida merda, né? E aí você também não tem o que fazer, porque a pessoa tá muito viciada nisso tudo, e todo o ciclo de amigos, círculo, né, social de amigos, é desse mesmo estilo. Então eu duvido muito que a pessoa saia de uma coisa dessas. Ninguém quer ficar sozinho. Isso é verdade. Gente, é o pessoal que fica 100% livre acaba indo mais pro lado negro da força, porque o mundo tá o tempo todo tentando te levar pro pior caminho. É um, dois passos pra você virar zumbi na Cracolândia. Então. Sim. Cara, sabe o que eu acho que o que destrói o ser humano é a faculdade. Tu já tu fez faculdade? Eu não sei muito bem. Nunca fiz faculdade e eu tenho medo de fazer faculdade porque eu tenho medo de fuder com meu estado mental. Ah, com certeza vai. Com certeza. Olha, vou te dizer um negócio. Eu fazia. Se fosse seguido, eu já estava no meu segundo ano de faculdade. Mas eu entrei, saí e depois entrei em outra. E aí, na primeira e nessa segunda que eu tô agora, cara, tudo é virado para essas coisas, sabe? Tem gente que entra lá santo, entre aspas, que conseguiu sobreviver o ensino médio e tudo mais, as festas. E aí é uma coisa assim, ah, vamos beber. Ah, vamos usar droga. Ah, vamos matar a aula porque, não, sabe, não tem aquela regra mais. Ninguém vai mandar um boletim para os seus pais, ninguém, entendeu? Você tá livre demais. E aí o pessoal se empolga nessa liberdade total e quer enlouquecer, entendeu? Cara, eu tô muito pouco tempo nessa segunda faculdade e eu já vi, assim, pessoas mudarem drasticamente e gente mudando drasticamente. Eu fico sempre me monitorando porque. Claro, ninguém é anti-tentações, sabe? Às vezes você pensa, e se eu fosse? Mas aí eu penso, não. Eu tenho um futuro pela frente, eu tenho uma vida muito grande para eu destruir ela agora, aos 19. É, isso é foda, porque a faculdade em si é que nem a escola. A aula em si é chata. O que é bom é o que tem ao redor ali, que é os seus amigos e tal. E aí, quando você vira adulto, você tem a possibilidade de ir pra festa, de ir pra balada, de pegar todo mundo, de, sei lá, de usar droga. E aí, se você não presta atenção, você acaba confundindo as coisas. Você acha que faculdade é para ir para isso e não para estudar. É, principalmente em federal, cara, principalmente em federal. Lá, uma vez eu fui na federal, aí eu entrei lá dentro e tinha um pessoal fumando maconha pelos corredores, uns cachorros. Eu pensei, cara, aqui é como se fosse assim um mundo alternativo, isolado de todo o resto, que é o estado, entre aspas, normal, porque eu não acredito muito nessa coisa de normalidade. Mas eu fiquei, cara, que choque, entende? Mas aí depois você vai se acostumando. E esse é o perigo de você se acostumar e querer entrar nesse meio também. É, porque quando você quer fazer o certo, e ninguém tá te acompanhando, é muito mais difícil, né? Você sente, cara, eu que sou o trouxa aqui. Não, e outra coisa, cara, se você não bebe, por exemplo, eu não bebo, não fumo, nunca bebi, nunca fumei. E eu também não faço coisas básicas assim, beber café, porque eu não gosto, entendeu? Eu odeio café. E aí, quem fuma lá na minha faculdade bebe café, porque eu acho que parece que café é bebida de quem fuma, né? Porque eu nunca vi uma pessoa que fuma e não bebe café. E aí, as pessoas vêm me oferecer. Aí, Bruna, você quer uma bebida? Não. Quer um cigarro? Não. Quer um café? Não. Aí a pessoa já me olha com cara de cu. E eu fico tipo, mas eu não consigo, eu não gosto, entendeu? Mas aí a pessoa fica, ai, como você é velho e tal. Mas assim, depois você se junta com o pessoal que faz isso e é mais compreensivo, sabe? Mas sempre tem aquela coisa do oferecimento. Foda, né? Você não gosta de beber? Você já bebeu alguma vez? Pra ser bem sincera, uma vez eu tava numa festa que era festa de nono ano, que você vai pro terceiro. É conclusão, né, do fundamental. E Sim. aí, tinha bebida já, os negócios já. Porque o meu colégio era maluco. E aí, eu fui e digo, ah, vou dar um gole aqui pra ver coisa de adulto, de escola. Cara, cheio de ouro, coisa assim. E aí, eu tava com e me ofereceram. E disseram assim, não, mas é bom. Aí eu digo, cara, eu tomei e não gostei. Aí a menina virou pra mim e disse assim, mas não é assim. Você não começa a beber e gosta. Você vai bebendo e vai se acostumando. Cara, não, eu tenho que beber o negócio e ser bom, gostoso. Se não for, eu não vou ficar bebendo pra me acostumar. Que visão de doideira. Cara, você bebeu o quê? Você bebeu cerveja? Se não me engano, foi. Se não me engano, foi. Mas eu não gosto dessas coisas assim que mexe com a minha percepção. Eu não gosto muito de estar consciente, de saber o que acontece ao meu redor, sabe? Porque eu sou bem ativo, assim. Sobriedade, é. Então, essa coisa de perder muita percepção, eu já fico, não, não quero. Sobriedade é foda mesmo. Mas eu não. Se eu fico sóbrio, eu começo a azedar com tudo. Eu começo a azedar com o fato de. Sei lá, eu começo a azedar com qualquer coisa. Eu invento qualquer coisa pra poder ficar na merda, assim. Inclusive, eu acabei de beber duas latinhas aqui de Amstel. Eu tentei gravar. Mas aí uma pergunta agora, quando tu começou a beber, tu gostou da primeira, como é que foi? Ah, quando eu comecei a beber cerveja, eu falei, ah, é gostosinho, dá pra matar a sede e tal, principalmente no calor, mas é meio amargo, não dá pra tomar muito, não. Aí hoje em dia eu passei a não ligar pro gosto, tá ligado? Eu só bebo e foda-se. Tu já teve a fase alcoólatra ou não? Não, ainda não. Eu acho que eu vou ter se eu entrar na faculdade. Olha, a gente escolhe o curso, né? Aí a maioria das vezes a gente não vê as cadeiras, o que é que é. E a gente entra no primeiro período pensando, pô, vai ser muito massa. E não tem nada a ver com o que você quer estudar, principalmente no começo. E aí você fica, que tédio, cara. E às vezes você se estressa à toa, porque nada é como você se esperava, entende? Aquela decepção. E as pessoas não eram como você esperava, não é um American Pie. Não, não tem muita diversão, não tem festinha demais, não tem nada, entendeu? Não é nada como nos filmes. E aí você pensa, que merda, mais 4, 5, 8 anos aqui. E aí você começa a se desesperar. Pois é. E é ouvindo essas experiências que eu azedo para poder entrar na faculdade. Porque eu já não sei exatamente o que eu quero fazer da minha vida. Aí eu vou entrar numa faculdade qualquer que vai me ensinar um monte de coisa redundante, um monte de coisa inútil que não serve para nada, encheção de linguiça, para só depois eu ter a matéria de verdade e só depois eu descobrir se eu gosto daquilo ou não. Cara, olha, eu vou te dizer um negócio. Duas coisas. Se tu não sabe o que tu quer fazer, não entre em faculdade. Você só entra em faculdade assim se você tiver na sua cabeça, eu quero muito, muito fazer isso aqui, aí você entra na faculdade, porque você vai passar pelo período ruim, que são os primeiros períodos, mas você vai ficar tranquilo. Eu vou aguentar isso aqui porque lá na frente vai vir finalmente a coisa que eu gosto e eu vou ter conhecimento nisso aqui. E a outra coisa é que se tu finalmente decidiu o que tu quer, olha a cadeira, entendeu? Olha a matriz curricular, porque, por exemplo, eu faço psicologia. E é o que eu quis muito. Por isso que eu tô na faculdade, porque senão eu não tava, não. E aí, tem matemática no curso da gente. E quando eu na sala, disse que era matemática. Começa daí. Daqui. Ah, deu? Ah, é verdade, né? Como pode começar? Pode falar. Então. Cara, aqui meu professor na sala de aula, ele disse assim, olha, eu vou ser o professor de matemática de vocês, o pessoal já... Oh! E isso, o pessoal já ficou assustado, né? Putz, grito, eu escolhi psicologia, jurando que não ia ter matemática. E aí ele disse, não, a gente vai... Eu vou acompanhar vocês até uma boa parte do curso. Aí, nisso, já saíram 4 pessoas no meu curso, entende? Putz. Então, assim, olha a matriz curricular, cara. Pra você não ter uma super decepção depois. Ah, mas eu, por exemplo, eu ia ter problema se tivesse matemática no curso. E se nem no curso que eu achei que não ia ter matemática, tem matemática, o que que eu vou fazer? Não, se tiver... É porque eu tenho que querer muito aquele curso que tu tem na faculdade. Porque é o seguinte, vamos supor que tu quer muito história. E no curso de história, isso foi matemática. Então, pensa... Começa tanto esse curso que eu passo por essa parte aqui com muito sacrifício e muito ardor. E eu vou chegar finalmente numa parte em que vai finalmente começar história de fato. E eu vou aproveitar. Vou fazer aquilo que eu gosto. Mas os primeiros períodos vão ser. Sabe o que é foda? Pra mim, o direito de fazer faculdade é que eu tenho alguns cursos que eu até me interessaria em fazer. Só que o problema é que se eu escolher ele, eu tenho certeza que eu vou ter muita dificuldade para arrumar emprego depois. Por exemplo, eu fiz um curso, não é faculdade, era um curso de sonoplastia. É um curso 3 meses, que eu aprendo a fazer vinheta, aprendo a gravar podcast, editar podcast, eu aprendo a fazer programa de TV ao vivo também, colocar as vinhetas. Cara, eu aprendo muita coisa, só que quando eu fui olhar o que tem de emprego para oferecer, é tudo emprego temporário, freelance, eles só aceitam gente que já tem experiência no mercado de trabalho, se você começa zerado, os caras não te aceitam. E o que eu queria mesmo, que era tipo um emprego fixo nessa área, tem para TV, tem para rádio. Só que aí você tem que ter indicação dos caras, tem que conhecer os caras lá de dentro para eles poderem te indicar. E aí tem que ter um gancho para você entrar. Por exemplo, um cara saiu de férias e aí você fica lá um mês lá, cobrindo as férias do cara. Aí a partir daí você consegue contato lá dentro. Só que isso também não é garantia que você vai conseguir um emprego lá. E eu já tenho um emprego garantido agora. Não é o emprego dos sonhos que eu queria, não é um emprego digno, por assim dizer, que eu ganhei tão bem. Mas é um emprego que tá dando conta, tá? Eu tô satisfeito com, entre aspas, com ele, por enquanto. Então, largar meu emprego pra poder trabalhar assim. Mas, tipo, o que tu queria fazer é só sonoplastia? Porque, por exemplo, essa coisa que tu falou do gancho, tu teria que fazer uma faculdade, vamos supor, jornalismo. Sabe que tu ia conseguir alguns contatos, eu acho, porque o que eu conheço de gente que é jornalista, ou faz faculdade de jornalismo, desculpa, tem contatos, entendeu? E aí tu teria que fazer uma faculdade de jornalismo, depois uma sonoplastia, pra finalmente trabalhar com aquilo que tu quer. Então... Sabe, eu antes de escolher psicologia, eu queria muito fazer oftalmologia. Aí eu, eita, oftalmologia deve ser massa, né? Aí eu vi que tem que fazer 8 anos de medicina, mais 2 para especialização, se não me engano. Aí eu digo, não, vamos para psicologia. Tá tranquilo. É, porque ser médico deve ser foda pra caralho, né? Eu queria ser médico também. Um médico específico, assim. Cara, eu não acho que... Eu acho que não. Por exemplo, porque eu trabalhava em um posto de saúde, e os caras não ganham tão bem assim não, sabe? E é uma profissão sofrida pra caramba, cara. Os caras levam xingamento 24 horas por dia, entende? É um negócio assim que quando eu fiquei. E enfermeira é pior ainda. Mas eu não entendo por que essa glamorização toda ao redor da profissão medicina. Porque os caras sofrem demais, cara. É nobre, mas sofre muito. Não quero esse negócio pra mim, não. Mas eles sofrem na profissão ou você fala sofrem para poder conseguir se formar, se graduar? Eu falo nos dois, isso. Depende também muito da faculdade, né? Porque aqui tem umas faculdades de medicina que os caras meio que, né, se formavam de qualquer jeito. E aí veio uma reforma no sistema da formação de medicina. E aí mudou essa coisa. Foi uma ótima reforma, inclusive. E eles se ferram para graduar e se ferram na hora de atuar na profissão. Porque a medicina é difícil, tem a especialização, que é a medicina é 8 anos, né? Especialização é mais dois. E você, quando vai trabalhar, cara, se você for trabalhar em posto de saúde, hospital, qualquer lugar que você vai trabalhar como médico, você vai receber xingamento toda hora, vai fazer plantão, vai comer mal, vai ficar de madrugada. Cara, é uma profissão assim que haja amor, entendeu? Eu não faria não, faria não. Mas qualquer profissão assim, por exemplo, um cara que só faz consulta das 8 da manhã até as 4 da tarde. Mas o cara trabalha de segunda a sexta e é de boa assim o trabalho dele, não é? Não, eu acho que não, porque, por exemplo, eu trabalhava no posto de saúde e aí ele era assim, das 7 às 5, sabe? E aí tinha um cara que era um clínico geral que trabalhava lá muito, muito tempo. Só que perceba, o posto de saúde é um caos, porque é muita gente. E aí o pessoal já ia estressado. E quando ele atendia, aí não ouviu, tava esperando e saía lá xingando o clínico geral. E xingava porque ele era grande, xingava porque ele era clínico geral. Às vezes, ah, o clínico geral olha nos olhos, sabe? Qual coisa mudou de xingamento? E se você trabalhar em algo mais sério, por exemplo, cirurgia, sei lá, cirurgião, e uma pessoa morre na mesa do seu hospital, imagina, acabou o seu dia. É, talvez acabou no seu ano, imagina, tipo, você era o responsável para salvar aquela vida e você não conseguiu. Que decepção que seria para você. Quando eu fui fazer cirurgia de. Não, olha, isso é uma história terrível. Quando eu tive pedra nos rins, eu tive 3 vezes. Na terceira, eu fiquei internada, porque a pedra não saiu. E aí, de repente, chegou uma mulher chorando muito alto. E ela gritando no corredor do hospital e dizendo que tinha perdido os dois filhos dela no acidente de carro. E os médicos lá parando ela. Cara, eu vi isso. E eu digo: olha o que um médico tem que passar provavelmente todos os dias. Tá entendendo como é que é? Além dele ser responsável por cuidar de várias vidas, ele já tem que ser mais do que um médico. Ele tem que ser um ombro amigo, um bom ouvinte. Ele tem que ter um carisma, porque a pessoa quer que ele olhe nos olhos, entendeu? E fique lá tocando e dando mimo. Então, eu não seria médico, não. Sem contar que a mulher do posto de saúde dizia assim, que para um médico ganhar bem, ele tem que trabalhar em 2 ou 3 hospitais. Eu pensei, pô, é tipo um professor, entendeu? Porque se trabalha em um colégio só, ganha bem. Tem que trabalhar em dois, três. Então, eu digo, não, não, não. Mas talvez seja desse jeito, se for for, por exemplo, um psicólogo, que é o seu caso, ou se for um clínico geral, que aí é nivelado Sim. mais por baixo. Mas perceba, olha, aí é que tá a grande diferença. Uma pessoa que vai ser psicólogo, ela vai lá, vai ouvir muita desgraça e tudo mais. O cara que é médico, além dele fazer isso, porque ele vai passar por isso, ele vai fazer isso, entende? Ele ainda vai ter que ser obrigado a cuidar de um monte de vida, dependendo da área que ele escolhe, a salvar, ver gente morrer. Então, eu prefiro ficar no meu, eu acho mais light. A minha namorada, ela trabalha de estagiária no CAPS, na cidade dela. E ela conhece, ela conversa com as psicólogas que tem lá e tudo mais. Inclusive, ela tem vontade de fazer faculdade de psicologia. Mas a médica lá, ela já tá, acho que há 10 anos. É, ela é novinha, deve ter uns 30 anos no máximo. E ela disse, cara, se você for tá pensando em fazer psicologia, não vai pra posto de saúde, não vai pra trabalhar em CAPS, não vai trabalhar com saúde pública. Com certeza. Porque você acha que você vai resolver os problemas dos outros, mas você não consegue resolver. Tipo, se a pessoa não quiser, você nunca vai resolver o problema de ninguém. Não, mas isso aí não é uma exclusividade do posto de saúde, não. Acho que em todo lugar. Se você tem uma clínica, às vezes você também não vai resolver o problema da pessoa, entende? E outra, não é você que tem que resolver o problema da pessoa, é ela que tem que resolver o problema dela. Você só vai ser um guia. Entendeu? Acho que essa mulher aí... É que ela falou... Ela tava meio desiludida com o curso. Ela tava meio desiludida, sabe por quê? Porque ela é daquelas que terminou o ensino médio, sei lá, com 17 anos e já logo em seguida já foi fazer a faculdade. Deve ter terminado a faculdade com, sei lá, 21 anos e aí já conseguiu passar no concurso, entrou no posto e tá lá até hoje. E ela disse que também não ganha tão bem e que também é muito BO pra cabeça dela, porque é só uns casos cabulosos que aparecem no CAPS. Tipo, sei lá, fui estuprada com 14 anos. Uhum. Ou então, sei lá, uma galera que tentou se matar 5 vezes. Aham. Uhum. Aí... Mas é que tá, eu quando eu trabalhei lá no posto, eu era assistente psicóloga de lá. Mas eu fazia tudo o resto, sabe, de recepção e tudo mais. E eu também era... consultada com ela, sabe? Porque eu também, eu sempre gostei. E aí, durante a fila que você espera horrores, elas vão lhe contar os casos delas e você pensa pesado, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu queria muito trabalhar num CAPS. Eu acho que, assim, é o auge é eu lá, ou então em um hospital do câncer também. Eu gosto desses locais, assim, mais bizarro. É, porque você vai trabalhar com gente que tem problemas de verdade, pra assim dizer. Não é tipo, tô me sentindo mal essa semana porque meu namorado me largou e aí eu tô meio triste. Não, você vai lidar com pessoas que talvez estejam beirando a esquizofrenia. Inclusive, ela também estagia, tipo, às vezes ela reveza entre o CAPS e entre uma residência psiquiátrica lá. Que lá tem só os esquizofrênicos. Aham, uhum, tô entendendo como é que é, bicho. Não, mas ela não, assim, tua namorada nunca chegou pra ela e disse, pô, mas por que tu não faz um concurso público? Pô, você meio que chegar nesse falar também, né? Concurso público, parece aquela tia. Ou então ela mudar o curso, sei lá, começar uma nova faculdade. Então, acontece que ela não tá fazendo psicologia, ela tá fazendo administração. E ela só tá fazendo a administração porque é o jeito que ela conseguiu de arrumar um emprego, que é pagando a faculdade e conseguindo estágio, que a cidade dela é muito pequena. Então, até abrir concurso público, ninguém sabe quando que vai abrir, tá precisando funcionário pra prefeitura de lá, mas ninguém abre. E outra coisa, ela queria até trabalhar na residência que tem lá, né? É uma empresa terceirizada, então não precisa de concurso. Só que eles não contratam ela. Ela, inclusive, estava até contando que uma filha de uma psicóloga conseguiu um emprego lá e ela que entregou o currículo, quase pediu, pelo amor de Deus, me dá um emprego. O cara nem ligou para ela. E contratou essa menina porque o cara que é responsável pelas contratações da empresa conhece a psicóloga, então foi indicação. Sim, como quase tudo na vida, né? Eu tenho duas coisas pra falar só antes. Essa mulher que tá trabalhando no CAPS, ela é formada em psicologia, né? Sim. Ah, beleza. Então tá. Não, então, uma coisa muito engraçada essa coisa de indicação é que aqui na Federal, um professor meu, ele disse o seguinte, que ele tinha acabado a graduação e ele acabou o mestrado também e ele foi fazer o doutorado na Federal. Que lá tem duas formas de você fazer o doutorado: você faz uma prova, ou você fica lá algumas semanas chegando, assistindo aula, né? Depois graduação, se não me engano, era de mestrado, alguma coisa assim. E aí você chegava depois com o professor, soltava um papo e ele lhe botava lá dentro. Entendo como é que é? Uhum. E aí disse que ele não ia fazer isso porque ele tinha cara de pau. não tinha cara de pau pra isso. E aí ele fez a prova e não passou porque ele não sabia falar how are you. E um menino que foi, ficou uma semana lá, o professor pegou, indicou e botou ele. Aí ele, como do jeito que ele é, ele pegou e botou a federal na justiça. E a federal teve que aceitar ele lá, porque na hora da colocação, ele ficou na frente desse menino que foi lá. Entende? Então, tudo é indicação, cara. Por isso que eu acho aquele conselho do Hernani fantástico, que é assim, chegar nos locais, bom dia, boa tarde, boa noite. É fantástico. Eu fazia isso antes, mas teve uma época que eu não fazia. E depois que eu comecei a fazer, eu percebi que muitas coisas se abrem, entende? Quando você faz isso, as pessoas já chegam, se acontece algo de fato, elas já te veem como uma pessoa mais simpática, tudo. Aparência é tudo, né? Então, é um conselho excelente. Indicação aqui no Brasil eu não entendo, mas indicação é ela vale mais do que um bom currículo, por assim dizer. Ou, por exemplo, o cara que passou na prova e justamente não conseguiu o negócio por causa do de um cara que ele conhecia mais, que era mais chegado. Mas é isso mesmo, é você ser. Chega lá no prato, solta um papo. É tipo isso. Eu queria ter a cara de fazer de conseguir as paradas dessa forma. Inclusive, eu trabalhava em outra empresa, muito na mesma empresa, que era produto diferente. A gente trabalha lá na minha empresa, ela presta serviço para vários produtos. E aí, nesse lugar onde eu trabalhava, tinha a parte da empresa que eu trabalhava, que era terceirizada, e a parte da empresa mesmo. E aí, essa galera, quando eu saía, tipo, sexta-feira, tinha uns ali em frente. E eles se encontravam tudo aí. As meninas, elas davam em cima dos caras na cara de pau. Tipo, se jogavam assim. E às vezes as meninas que pagavam bebida pros caras pra poder conseguir alguma coisinha a mais, sabe? E o que eu vi de mulher entrando nesse lugar, só na base da indicação dos caras colocando elas lá dentro. Porque assim, eles nunca abriam as vagas em si, nunca tinha processo seletivo para isso. Era só alguém que ia lá e botava elas lá dentro, tá ligado? Ah, cara, mas eu vou te dizer uma coisa. Esse negócio de botar a mulher lá dentro, às vezes, são os próprios funcionários que fazem uma pressão no, na pessoa que contrata para colocar lá dentro, entendeu? Não é só a pessoa que contrata que achou a menina bonita e bota lá dentro, não. Porque, por exemplo, meu pai, ele já teve um cargo importante e aí ele botava as pessoas para dentro da empresa. E aí, às vezes, os funcionários chegavam nele e diziam: pô, mas aquela menininha tão bonitinha, põe ela pra dentro da empresa. Entende? Só pra ter algo bom pra ela. Então, nada como nós ser mulher, né? É foda. Mulher é um bicho bonito, né? Se colocar lá dentro só pra poder ficar olhando assim, muitos fariam isso o dia inteiro. Ficar parado assim, só olhando. Não, eu vou te pagar aqui, sei lá, R$ 1.500 só pra você ficar parado e olhar pra você o dia todo. Pior que é, isso é fundamental. Eu tenho uma professora que estava comigo. E ela estava toda cansada, sabe? Porque a gente era entregado da aula. Quando chegava a professora, a turma toda de homem, né? E ela lá pra frente ficava só olhando pro rosto dela. Pro rosto dela. E eu fiquei, cara, como assim? Mas é. Então, os caras é quem se colocam na situação de serem escravocetados, escravocetas, por assim dizer. Eu não gosto muito de usar essa palavra. Eu não gosto, não parece muito natural, mas é bem isso, é bem essa definição mesmo. Acho que tem outra palavra para isso. Não, eu acho que eu, quer dizer, deve ter, mas eu não conheço. Por isso que eu só uso essa, apesar de não gostar. Eu vou pedir para você citar um versículo. Bruno, cita um versículo da Bíblia que você mais gosta. Mas gosto não, vai ser uma hora que tem um negócio aqui na Bíblia que é assim, é tristeza, vencido, viajando. Deixa eu ligar a luz aqui que eu vou citar um agora. Escolhe um tópico. Escolhe. Como assim? Escolhe um tópico. Mundanismo, morte, mentira, bebê, isso é bom. 21, Lucas 21, 34. Calma. Lucas 21. Calma. Deixa eu achar aqui. Agora, Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O que lindo, isso aqui tem a ver com bebedice? Não entendi nada, mas eu achei lindo, porque, né? Qual que é a sua relação com o catolicismo, Bruno? Desde Olha, quando que você vai? Vou todo domingo, faço crisma, por vontade própria, até porque Sim. eu comecei nessa coisa da religião. Minha família não tem religião, ela não é chegada nessas coisas não, mas eu fui por conta própria, eu acho importante. Uhum. E aí eu não comecei no catolicismo, porque tava numa época de adolescência, e eu pensei, cara, catolicismo todo mundo vai, deve ser chato demais. Aí eu comecei no hinduísmo. Começou bem diferentona. Eu acho que sim. E aí eu comecei no hinduísmo com 12, fiquei até os 16. Dos 16 eu saí. Eu decidi experimentar o que todo mundo estava fazendo. Que no caso era o catolicismo. E agora é o evangélico, né? Mas enfim. Aí eu fui pro catolicismo e gostei. E eu senti tanto no hinduísmo quanto no catolicismo. Mas no catolicismo, acho que por conta da cultura, de alguma coisa assim, foi uma coisa bem forte. Mas eu não vou mentir, não. Eu comecei no catolicismo. Não foi porque, ai, somente quero ver como é que são as outras coisas, não. Eu queria, assim, um milagre divino, porque eu estava passando por uma situação, assim, muito complicada mentalmente. E eu não sabia muito bem como recorrer, sabe, em outras religiões que não fosse o catolicismo, porque a gente tem essa cultura já. E Sim. eu disse, não, quer saber, eu vou ver se acontece algum milagre, alguma mudança, e eu não vou mentir, não, aconteceu. Sério? E, sério, eu melhorei, cara, de uma forma absurda, absurda. E eu, claro, esse interesse, mas assim, eu não botava fé que ia acreditar, não, que quer dizer, minto, não botava fé que ia funcionar, sabe? Eu pensei assim, eu vou tentar e provavelmente eu vou me frustrar e eu vou continuar nisso. Mas funcionou muito, muito, muito. Eu disse, bem, eu acho que eu achei o local ideal. A religião ideal, os segmentos ideais. E aí, claro, como eu não tinha esse ensino religioso do que é o catolicismo, eu aprendi tudo por observação. Eu aprendi as horas de levantar, de sentar, de como cumprimentar o outro, que tem que fazer crisma, que tem que se batizar, porque eu não sou batizada. Quer dizer, não era, né? Não era batizada. E agora eu tô tentando crisma. E essa é a minha relação. Todo domingo na igreja, 5 às 6. E é isso, rezar o texto todo dia. Caraca. Mas eu tento assim, ao máximo. Eu acho assim, importante e praticar ela, mas ao mesmo tempo você não se cegar também, sabe? E não ficar cego com todas as outras religiões do mundo, porque a sua é a certa. Até porque, quando eu comecei o hinduísmo, na verdade, o hinduísmo, na vertente dele, né, que é o movimento Hare Krishna, aquilo também me ensinou muita coisa, sabe? E aquilo também me fez ter uma boa visão do mundo. Então, tá que agora eu sou católica, mas assim, eu não me fecho pra todas as outras coisas e eu não sigo apenas a opinião católica, porque às vezes a gente discorda e pronto, a gente não tem que se preocupando por discordar de algo, entende? Entendo. Eu achei interessante que você começou no catolicismo bem tarde, por assim dizer. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas vão... O catolicismo é meio que sinônimo de conforto, eu já tô ali mesmo, eu não, é a religião que me criaram, não tem problema continuar. O pessoal não se deixa descobrir outras coisas, ele vai pelo comodismo mesmo. Mas você foi a tosse. Isso eu achei meio interessante. Porque, por exemplo, aqui não tinha nenhuma Ninguém ia, sabe, para nenhum canto religioso, ninguém faz nada religioso. Então, assim, eu nem tinha obrigação de entrar numa religião, entende? Até quando eu entrei no catolicismo, foi uma briga danada, porque achavam que eu ia me alienar e ficar não sei o quê, e eu ia virar tipo um evangélico muito fervoroso, sabe? Mas isso não aconteceu, não. Até porque, como eu te disse, quando eu entrei no Hare Krishna, aquilo ali também faz parte da minha personalidade, entendeu? Eu aprendi coisas ali, eu passei muito tempo ali. Então eu sei que respeitar aquilo que é diferente é interessante. E descobrir coisas novas também. Mas se o meu ideal é o catolicismo, eu não preciso. Só porque eu estou descobrindo coisas novas, aderir a elas, sabe? Com certeza. E é o que muita religião acaba não fazendo, né? Que eles acham que só o dele que é certo, não existe outro ponto de vista errado, e quer dizer, não existe um ponto de vista errado na parte deles, e quem discorda é porque está se rebelando contra Deus. Eu acho até que assim, a partir do momento que você tem uma visão mais ok sobre tudo, sem ser muito extremista, você acaba passando menos raiva. Então é uma coisa que te dá uns ganhos interessantes, sabe? Eu acho que Deus não gostaria que a gente ficasse passando raiva com um monte de gente e sofrendo. E como tu lida com a coisa da religião? No meu caso, hoje em dia eu não tenho religião nenhuma, mas eu já fui testemunha de Jeová. Eu ia lá, minha família é testemunha de Jeová, minha mãe, minha irmã, meu pai não é testemunha de Jeová, nunca, ele nunca foi para nenhuma religião, nunca foi religioso, mas ele apoiava, pelo menos na época que a gente estava lá. Eu acho que E tava batendo a porta do pessoal 5 da manhã. Como é que era? a gente saía às 9 da manhã de fim de semana, e durante a semana a gente tentava pegar o pessoal que estava saindo de casa mais cedo, então a gente saía tipo umas 15 para as 9, 8h30 da manhã, e aí umas 7 horas da manhã a gente ficava na rua entregando panfletinho pra galera. E aí Ah, no tu já parou caso. pra pensar teu bairro já te desejaram morte? Já, na verdade o pessoal eles não guardavam isso pra eles xingavam a gente na cara dura, ou então às vezes eles não xingavam, mas eles deixavam transparecer que eles não estavam gostando daquilo. E isso é foda, porque eu tava fazendo o que a gente era ensinado a fazer era deixar pra lá, porque nem Jesus agradou a todos. Jesus também já foi xingado quando tentava pregar para as pessoas. E também eles usavam um versículo, eu não lembro qual que é agora, mas era um que quem seguisse a Jesus ia ser odiado. Então a gente meio que gostava quando a gente era odiado, porque era meio que uma confirmação que o que a gente estava fazendo era certo, por assim dizer. E Pois aí é assim que eu consegui lidar. eu acho essa coisa do nem Jesus nos agradou a todos um discurso tão chato, porque tem muita gente que ouve isso e acaba ficando no conformismo, né? Ou então acaba virando uma pessoa chata completa. Com certeza. Eu já conheci muita gente que não que bate o pé, fala que é daquele jeito, não vai mudar nunca, sendo que ela tem alguns traços de personalidade assim gravíssimos, que ela deveria se tipo, se olhar de fora para dentro e falar, cara, isso aqui não é saudável eu ter. Isso daqui só me prejudica, isso daqui só prejudica os outros, eu deveria mudar, na verdade. Com certeza. E agora que tu descobriu que. Quer dizer, agora que tu não é mais de religião nenhuma, né? Quando foi esse momento que tu descobriu, poxa, isso aqui não é pra mim? Ah, quando eu comecei a parar para pensar, tipo, antes eu só fazia as coisas por rotina, sabe? Mas o momento que eu parei para pensar e falei, cara, eu realmente tô gostando disso daqui, eu realmente gosto de sair de fim de semana para poder pregar, eu realmente gosto de não fazer mais nada do dia, no domingo no caso, não poder sair, não poder fazer alguma coisa que eu gosto, porque eu tinha que ir todo domingo nas reuniões, porque senão o pessoal ficava me cobrando. Ou então, por exemplo, na época que eu tava fazendo o curso de sonoplastia, o curso era à noite. E tem uma reunião no meio da semana. Antigamente tinha duas. E aí a gente... Eu não ia nessa reunião mais porque eu tava estudando. E aí o pessoal tava me cobrando como se eu estivesse fazendo algo muito errado. E aí eu falei, cara, eu tô pensando ainda em fazer faculdade. E eu não vou poder fazer faculdade justamente só por causa da religião. Eu vou ter que parar de trabalhar pra poder estudar à tarde. E aí sim eu consegui fazer a faculdade. Foda. E aí eu comecei a... Ela tem alguma coisa assim de. Tem algum tipo de ascensão social, alguma coisa interessante que acontece lá dentro, ou você é apenas uma testemunha de Jeová e será isso para sempre? Então, quando você participa muito das coisas, quando o pessoal lá eles te veem como alguém exemplar e tal, que. Enfim, quando você atende uma série de requisitos lá, existe um sistema de indicação também, como se fosse a vida. Como se fosse a vida, né? E aí você vai ascendendo, você vai ganhando alguns privilégios lá dentro. Privilégios assim, né? Você ganha algumas responsabilidades, por exemplo, você, a partir de agora, você é um servo ministerial. E aí agora, as reuniões, você vai ajudar todas elas. De vez em quando você vai fazer algumas partezinhas aqui, ali. Se você continuar sendo muito exemplar, continuar evoluindo, você vira um ancião, que é tipo como se fosse um pastor. E aí, se você for muito bem nessa questão e tiver tempo disponível, você vira um superintendente, que é um cara que fica viajando de regiões em regiões do país para poder meio que supervisionar essas regiões com várias congregações. E assim vai, até o presidente. E questão de dinheiro, sustento, você ganha algo ou não te pagam nada também, é tudo voluntário? Porque se for voluntário, eu só tô vendo isso aí como mais trabalho para você divulgar uma pessoa maior, que no caso é pastor. No caso, existe algumas coisas que você ganha dinheiro, mas tem outras não. Mas quando você ganha dinheiro, é só um auxílio mesmo, é só um negócio simbólico. Por exemplo, tem... Eu parei pra pensar que não valia a pena mesmo, porque, sei lá, eu não tava gostando. Tipo, a única motivação que eu tinha pra fazer isso era saber que o que eu tô fazendo é o certo. E quando eu comecei a questionar isso, foi aí que eu comecei a parar pra pensar se eu realmente tava fazendo aquilo que eu gostava. E pra tua família, como é que foi? Cara, minha mãe, ela o dia que eu falei pra ela que eu não queria mais saber, que eu ia parar, ela chorou. Ela, como se eu tivesse saído do armário, como se tipo, minha mãe fosse uma puta homofóbica do caralho, e eu falasse, mãe, eu dou o cu. E aí, e aí ela fala, meu Deus, meu filho dá o cu, não sei o que, começa a chorar, onde foi que eu errei? E a minha irmã, eu já tava muito abalado psicologicamente, porque eu não gosto de ver minha mãe chorando e tal, não sei o quê. Então eu resolvi não ter a mesma conversa com a minha irmã. Falei, minha mãe vai dar a notícia pra ela e tá tudo bem. Só que minha irmã, ela era a minha melhor amiga na época, por assim dizer. Ela era a pessoa que eu contava com tudo, pra tudo que eu precisava eu contava pra ela, eu chamava ela pra sair... E era realmente a melhor amiga que eu tinha. E ela meio que se sentiu traída por causa disso. Daí pra frente, existiu um... Como se fosse uma perseguição, por assim dizer. Os anciãos querendo que eu volte e não sei o quê. Só que eles descobriram também que na mesma época eu tava namorando. E aí eles falaram, pronto, tá aí. A menina alienou o cara, tirou ele da religião. E aí eles queriam, porque queriam que eu fosse lá conversar com eles. Só que eu sabia o que ia acontecer. Eles queriam que eu falasse, então, eu pequei. E aí quando você peca e não se arrepende, você é desassociado. Tipo, o pessoal que era da religião não pode mais falar com você, simples assim. E aí acontece que eu fiquei fugindo deles o tempo todo. Já eu falei pra eles que eu não queria conversar com eles. E acabou que chegou uma hora que eles desassociaram eu mesmo, eu não tendo confessado nada, por assim dizer. Porque no começo eu não tava fazendo nada de errado, na visão deles. Mas com o tempo eu acabei fazendo, né? Acontece. Né? Sabe o que é de errado, né? É, com certeza. Eu acho lá. Essa parte que tu conta assim. No momento eu não tava fazendo nada errado, né? Mas depois acontece, né? Parece até que tu engravidou a menina. Não, você. É contar as intimidades assim é foda. Mas eu não cheguei a engravidar nem nada assim. Não precisa de muito. Não... Compareceu. Contou, calma, você não tá aí. Ah, tá. E aí. O que acontece? Pra resumir. Oi? Eles nunca chegaram a te ameaçar, não, né? Não, eles não me ameaçam. Eles só falam que se eu não for falar com eles, eles vão ser obrigados a me desassociar, né? Mas é o máximo que eles podem fazer, é o máximo de repreensão que existe. E aí. O que acontece é que quem não mora na mesma casa que eu, e é testemunho de Jeová, não podem falar comigo de jeito nenhum. Quem é meu familiar, mora na mesma casa que eu e tal, tem que ter só o contato básico, por assim dizer. A minha mãe, ela não dá muita bola pra isso. Ela conversa comigo de boa e tudo mais. Algumas coisas... Tipo, eu sinto que a gente tá um pouco mais afastado do que era antes. Mas ainda é algo... Ainda é uma relação de mãe e filho, sabe? Agora, minha irmã parece que é alguém que eu nunca vi na vida, sabe? Um conhecido, um colega, ela não fala comigo mais direito. E isso... Ela tá um pouco magoada, mas eu acho que é mais porque ela tá seguindo a risca. Porque eu sinto que se fosse da vontade dela, ela conseguiria perdoar. Mas eu acho que é mais do mandamento deles mesmo. Por isso que ela não fala mais comigo direito. Isso me doeu muito, né, cara? Porque ela, como eu falei, ela era minha melhor amiga. E aí eu perdi meu melhor amigo, né? Mas aí tu já tentou chegar nela depois disso e dizer assim, tu é minha melhor amiga. Não, já falei pra ela. Eu já falei pra ela isso. E aí ela falou, então, mas agora a gente não é mais. Se você um dia voltar, a gente volta a ser como era antes. Caraca, bicho. E é assim. Hoje em dia eu sou... Até mal. Cara, todos os meus amigos, pra falar a verdade, era a maioria lá, porque eu cresci lá. E a gente também era aconselhado a fazer amizades só lá dentro, pra gente poder ter boas companhias, boas influências. Então, eu meio que me fechei pro mundo externo e fiquei e arrumei amigos só lá dentro. E aí, a hora que eu fui desassociado, eu perdi todos os meus amigos, né? Aos poucos, eu tô conseguindo recuperar alguns amigos da época da ETEC, que o ETEC é um curso técnico que eu fiz há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, da época da escola, ou pessoal conhecido daqui mesmo, do trabalho, mas com... em comparação ao que eu tinha antes, aos amigos que eu tinha antes, eu tô solitário, por assim dizer. Cara, mas aí é que tá, por exemplo, tu foi criado nesse meio do Testemunho de Jeová, né? E aí tu saiu bem tarde, assim, né? E aí, cara, quando todo mundo te deixou e tu voltou, agora eu tenho que fazer essa vida real, vamos assim dizer. Como é que foi pra tu se socializar com as pessoas? A sorte que eu tinha... Eu tava num processo de perder minha timidez. Eu sempre fui muito tímido, mas ultimamente eu tô conseguindo lidar muito melhor com ela. Então, pra mim, não, hoje em dia, eu tava preparado pra isso um pouco, sabe? Eu conseguia socializar normalmente com as pessoas, é relativamente fácil pra mim fazer amigos. fazer amigos não, conhecer novas pessoas, né? Agora, a construir uma amizade... Tu ia falar algo? Não, não, é que construir uma amizade do nível que eu tinha com o pessoal de lá é... Ainda não consegui, de verdade. Então, como eu ia dizendo, eu entendo isso aí, mas eu perguntei isso porque é o seguinte, como tu foi criado lá dentro, é meio que assim, um grupo que tu já sabe qual vai ser os assuntos, é um grupo que batia contigo, até porque tu fazia parte da mesma coisa. E quando você sai daquilo ali e vem pra vida, né, normal, ninguém quer falar daquelas coisas, entendeu? É uma rotina totalmente diferente, são pessoas que pensam totalmente diferente também. Então, foi um choque pra ti ou foi bem ok? Não, pra mim foi suave, porque eu já tava meio que nessa transição. É, eu fui levando com a barriga, aos poucos eu fui parando de fazer as coisas lá dentro e começar a me aproximar um pouco mais do pessoal lá dentro, mas não foi consciente, não foi logo logo eu vou sair, então tem que arrumar amigos. Foi muito natural. Então, eu já, quando eu decidi isso, eu já tava meio que igual ele já. Não tinha tantos traços de testemunho de Jeová, mas... Não tinha mais cara de amém, né? É, eu não tinha mais cara de crente. Cara, mas agora como é que tu lida, assim? É, depois que tu saiu, tu sentiu uma falta, um vácuo? Tu se arrependeu de ter saído por causa da tua irmã? Como é que foi? Ah, eu não me arrependo de ter saído porque eu não tava me sentindo bem lá e já não era daquele tempo, já não é de hoje também. Então eu acho que continuar com uma rotina que me desagrada só por manter as amizades é foda. E o que me dói ainda é minha irmã, né? Eu espero que um dia ela consiga deixar isso de lado, porque logo logo eu tô saindo de casa. E aí, se eu sair de casa, ela não vai mais poder falar comigo quase em hipótese nenhuma, só se acontecer algo muito grave. Aí eu quero ver se ela vai sentir falta minha mesmo. Ela tem, acho que 20, eu tenho 22, ela tem 20, 21 anos, a gente tem a idade bem parecida. Cara, mas aí ela já era pra ter tido uma consciência já, né? Com 22, pô. Era pra ter tido. É, mas ela acredita que o que ela tá fazendo é certo, então. É foda. Acho que tu vai acreditar. Eu não entendi. Que um dia ela reconheça que não é tão certo assim, saia, ou tu só quer acreditar em uma possibilidade? Ah, eu, sinceramente, eu não sei se isso vai acontecer algum dia. Eu acho que não, que é bem difícil que isso aconteça do jeito que ela tá andando. Mas, se algum dia acontecer, eu vou ficar muito feliz, né? Mas eu já tô meio que preparado pra possibilidade de, sei lá, nunca mais falar com minha irmã direito. E isso já te deixou algum problema, alguma desgraça mental? Tu já passou por algum período ruim? Como é que foi? Ah, eu... No começo, foi logo no começo, né? Quando caiu a ficha de que, cara, eu nunca mais vou voltar a falar com ela, a não ser que eu faça, ou que eu volte a fazer o que eu não tava gostando de fazer. Ou seja, é muito improvável que ela um dia volte a falar comigo. E aí, isso me deixou muito triste, porque não era só minha melhor amiga, era amor de irmão, sabe? Criado junto, cresceu junto, mesma idade, mesmos gostos praticamente. E a gente é do mesmo sangue, tá ligado? Como é que a gente não vai se falar mais só por causa de algo externo, algo da religião? Mas quando eu perguntei assim, se tu teve alguma desgraça, alguma coisa, porque é o seguinte, a maioria das pessoas, né, desse ciclo de internet é, vamos supor assim, bem desgraçado, né? Principalmente os ouvintes de certos podcasts. Então, assim, geralmente quando a pessoa tá lá, a pessoa já pensa, ah, é lascado da cabeça também, entende? Então, tu é uma exceção nisso tudo, ou tu também já passou por esses períodos ruins, ou passa ainda? É, eu acho que eu não cheguei a passar, porque Eu tinha perdido minha melhor amiga, mas eu tinha minha namorada, né? E depois que eu parei de frequentar, deixei de ser testemunha de Jeová, a nossa relação ficou muito melhor. Então, eu nunca parei pra pensar, eu nunca deixei ficar desgraçado da cabeça por causa disso. E a minha namorada também nunca deixou eu chegar a esse ponto. Eu acho que foi isso que salvou. Eu acho que se eu tivesse totalmente sozinho, com certeza eu ia ficar fudido da cabeça. Então, vamos lá. Eu sei que a gente já conversou antes, né? De gravar esse podcast. E tu me falou assim, tá 3 anos com ela e tal. Tu se considera um cara sortudo de num mundo tão degenerado, porque tá sendo mesmo, de fato, ter arrumado uma mulher que foi tão companheira, porque ela parece uma pessoa companheira, né? Porque ela passou pelas piores fases da tua vida. Sim. Eu me considero sortudo porque o que a gente tem de mulher por aí que não namora sério, ela só... que só namora pra fazer pose, ou que fica fazendo joguinho dentro do relacionamento, não consegue ser sincera. Ela tá o tempo todo a ponto de te trocar, ou tipo, se aparecer algo melhor. A gente sabe que tem um monte de mulher que entra em relacionamento já pensando no próximo. E ela não, ela tem uma mentalidade muito diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. E... namorada? Eu não entendi. Tua primeira namorada? Sim, foi eu já tinha ficado com outras meninas, mas ela foi a única que me deu vontade de namorar, sabe? Porque eu nunca fui muito... como se diz? Nunca fui muito entusiasmado com mulher. Com esse negócio de ficar aturando mulher. Mas ela... eu demorei também pra poder perceber que ela era diferente do resto. Porque eu fiquei enrolando ela, ó, um tempão. Eu considero que eu tô com ela 3 anos, só que o dia que a gente falou, tá, agora é oficial, a gente tá namorando, foi basicamente 1 ano e meio depois que a gente se conheceu e começou a ficar. Caraca, bicho, olha, guerreira, hein, guerreira, porque sim, ela teve que esperar pra tu... abrir os olhos. Uma consciência, realmente. Foi, e também porque eu fiquei naquela, será que eu assumo ela e aí eu me fodo na igreja, porque eu ainda tava na, ainda era testemunha de Jeová. Falar, se eu assumir ela, com certeza vão cair em cima. E eu ainda tinha muito medo da repreensão que tinha lá. E aí, a hora que eu deixei de ser testemunha de Jeová, e a hora que também eu contei pra minha família que eu tava namorando, a hora que eu me libertei, assim, porque a hora que eu me senti à vontade de fazer minhas próprias escolhas, eu já tinha sentido vontade de pedir ela em namoro antes desse 1 ano e meio, mas foi basicamente por causa da religião mesmo. Cara, mas você não teve medo da sua família não, na hora que tu revelou assim, a tua namorada? Ah, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Na hora que eu saí do armário, por assim dizer, eu já falei, então, inclusive eu tô namorando, viu? Aí... acho que talvez seja por isso que o pessoal relacionou uma coisa com a outra, que eu deixei ser testemunho de Jeová por causa dela. Mas eu recebi fazer numa tacada só. Foi pra poder não ter essa conversa 2 vezes, sabe? Cara, mas olha, tu foi muito maluco, porque tu deu uma notícia que já ia abalar todo mundo. Aí na hora que tu deu essa notícia, aí tu deu mais uma. Ou seja, foi o pior momento pra tu dizer uma coisa dessas. Mas que bom que, no final das contas, eu acredito, tudo deu certo, né? É, comigo, que minha namorada tá, deu tudo certo, né? O clima aqui em casa nunca mais foi o mesmo do que era antes, mas a gente não tem muito atrito, assim, por causa da situação. E tua relação com teu pai não dava pra tu chegar no teu pai e dizer assim, olha, eu queria voltar a falar com minha mãe e minha irmã, porque eu acho uma loucura isso aqui, tu não tem conversa com ele, nada. Então, o eu já falei com meu pai sobre isso. Minha mãe, eu não tenho nenhum problema com a relação que eu tenho com minha mãe hoje. Embora não seja mais aquela relação que eu tinha antes, muito mais próxima. Mas ainda dá pra... Ainda, eu ainda tenho a sensação que é uma relação mãe e filho. Agora, a relação é fraternal que se fala? De irmão para irmão? Agora, a relação fraternal que eu tinha com minha irmã... Eu já falei com ele sobre isso e aí ele já chegou a conversar com ela separado, já colocou nós dois assim pra sentar um de frente pro outro pra poder conversar, mas quando tá com meu pai ela fala, então eu não tenho nenhum problema com ele, eu falo com ele normal, só que eu tento puxar um assunto com ela, ela corta logo, ela, sabe, ela dá umas respostas monossilábicas pra poder acabar logo. Dá pra ver que não é mais a mesma coisa, que você perde até a vontade de conversar. Essa é a questão. Já tá um desânimo, né? Tipo, é legal se a gente voltasse, mas eu não vou ficar conversando monossilábico, eu sei bem como é. É, então. Pra que eu vou ficar forçando a barra desse jeito? Não é que ela não pode falar comigo. Ela fala comigo se eu falar com ela. Agora, ela vem falar comigo, ela não fala mais. E se eu for falar com ela, ela só vai falar o básico pra acabar logo a conversa.